capim com mel. Sem teu amor, não sou feliz. Sem teu amor, eu preciso ter você pra sempre, pra sempre, pra sempre. Nas profundezas desse teu olhar, vejo brilhar uma pérola rara que me faz viver e sentir esse amor no peito cada vez mais forte. Amar pra sempre é o meu sonho, é tudo que eu quero. Só de pensar em te perder a paixão, dá um calafrio no coração. És minha vida, meu sol de verão, o meu anjo mulher. Sem teu amor, não sou feliz. Sem teu amor, eu preciso ter você pra sempre, pra sempre, pra sempre. Capim com mel. Nas profundezas desse teu olhar, vejo brilhar uma pérola rara que me faz viver e sentir esse amor no peito cada vez mais forte. Quero te amar mais uns 500 anos, quero acordar e dizer eu te amo. Te amar pra sempre é o meu sonho, é tudo que eu quero.